bota pra esquentar. Bora eletrizante, bota pra esquentar. Chama o performático, liga esse robô e bota pra estourar. E bota pra estourar! E bota pra estourar, e bota pra estourar. Estourar, pra estourar, pra estourar. Estourar, pra estourar, pra estourar, pra estourar, pra estourar, pra estourar. Explode, explode! Bagulho doido, bagulho doido no pompinho. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Sente a pressão daí. Explode o bagulho. O eletricante tá tocando, caralho. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Junior, Junior. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. É o hobby. O hobby, elas me adoram. Pense embora, que hoje eu tô aqui. O meu amigo Danilo Gerecê. Hoje comemorando 2 anos ao lado do seu grande amor, hein, Danilo? É muito amor, papai. Eu não é, eu não é. Pode crer. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? DJ do Rank tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Eu viajo nela. Lino Ribeiro e o João Carlos. O Maurinho, futsal do Guamal, um forte abraço, garoto! Não tem jeito, abraça pra um pau. Eu viajo nela. Fala o rato! Nela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Bota nela, bota nela, bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui. Balancelo da GDG com muita retaguarda de estrovinha. Bota nela, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. O Fábio Góes vai pra cima, Fábio! Novinha, Estúdio Vieira no telão do espetacular. O homem que tá comandando os cílios, sobrancelhas, cabelo. Estúdio Vieira. O homem que tá comandando as mulheres. Meu Deus do céu, tô até com medo, papai. É fera. Toma, toma, toma. 3, 2, 1, agora. O Carlinhos, Fox e Balões. Forte abraço. DJ Lohan que tá tocando. Vai, vai. Dá-lhe cortada, pipirinha. O meu comandante Hugo. Fala, Doug. E aí, Dentinho, bora Playboy. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas eu valeu pra tu não se envolver. Vai, tu fala pra mim assim. É, nós é bandido e nós não namora. O meu compadre Ariel, o homem dado Ariel Lanche, tá comigo ao lado. Ao lado direito. Ao lado direito. Ao lado direito. É putaria que elas querem, putaria. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. O meu amigo Mirim. E aí, Mirim? O Flavinho Menezes está aqui ao lado direito também, toda a galera. O Leiro. Meus garotos do Red. Valeu de montão. E toma pressão. Acelera! Pra quem tem aquela moto envenenada. Bora acelerar, Bruno. Bora, Dani. Me dá GDC, acelera que eu quero ver agora. Fui pra acelerar. Fui pra acelerar. Mas antes disso, põe esse capacete, pelo amor de Deus. Põe o capacete, põe o capacete. Põe o capacete pra acelerar. Põe o capacete, põe o capacete, vai. Põe o capacete, põe o capacete. Põe o capacete, põe o capacete. Põe o capacete, põe o capacete. Põe o capacete. Já colocou. Põe o capacete. Alô, Bial do Camarote. Acelera, moleque. Põe o capacete. Explode o bagulho. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Toma na batida, toma, toma na batida. Daquele jeito, eletrizante, daquele jeito. Tem que ser daquele jeito, daquele jeito. Cadê? Cadê? Cadê aquela tua amiga bandida aí? Mas ela quer o circo vendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o circo sério, ela quer o circo seco. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Planejei um assalto pico, planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. O 57 de xoxota, o 57 de xoxota. E não para a pressão eletrizante. Não para, não para. Alô, Flamengo Menezes! Como é que tu fala pra mim? Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Fala, o incansável Matheus Menezes! Ao lado do meu parceiro particular, Fabinho Ferrari! E aí, Fabinho? Fui na pressão, moleque! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Mauricinho! Eletrizante! E ela me chamou e falou que... Oh, eletrizante. Mas de novo, eu falei que... Esse tem moral, ele tá no show, ele tá no rock. E é o show do Robin! Oh, man. I got the horses in the back, horse like it's a test. Head is matted black, got the bushes like a match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me Yuri! Yuri, âncora hoje comemorando o aniversário da Rayana, sua mulher, meu amigo Júnior, Valuane, o Douglas Reis. Vem na sua primeira dama, Carol Rodrigues. É nós, Douglas! O Tchecão tá por aí comigo, tá? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Alô, Tchecão! Vendo pro bico, um forte abraço, garoto! Tu tá no sul do teu coração, né, Jecão? Mega Robson! Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo! Deixa eu apresentar pra vocês, meu grande parceiro, TK! Apresentar não, reapresentar, porque o cara já tá no gosto da galera. E ontem estávamos juntos lá em Santa Luzia do Pará e tocamos fogos, né, TK? Foi sucesso! Foi mais pólvora! Mais pólvora! Prepara a pólvora aí que o cara chegou! Bora, negar! Bora, negar! Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado! Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado! 3, 2, 3, 2, 1, agora! Não para de doidar! Vai de cá, vai de cá, vai de cá. Faça o caqueado, vai fazendo o caqueado. Toma, toma de cá, toma de cá, toma de cá, toma de cá. Agora, moleque! What? TK, eu já levou um chifre esse ano. Bota nela, bota. Não, esse ano não. Bota nela, bota. Bota nela, bota. Bota nela, bota. Então pega, garoto. Bota nela, bota. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O TK vai te pegar, o robô vai te pegar. O TK vai te pegar, o robô vai te pegar. O TK vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar. Prepara pra pegar, TK. O robô vai te pegar. Alô, peru. Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora. 3, 2, 1, agora, agora! Hoje não. DJ Lohan que tá tocando. Mais pólvora. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. No sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. No sapatinho, no sapatinho. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, pra cá. Chama a novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Eletrizante, bisangine e os cara tapa negócio. Eletrizante, bisangine e os cara tapa negócio. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Meu amigo Alisson da TJ. Piranha, dentro do helicóptero. Tu aura tá comigo, bora, Alisson. Cadê meus caras de pau, moleque? Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Andréia Pinheiro e Andréia. Serginho copiloto, eletrizante é o piloto, é meu Serginho copiloto. Tu... E doida menina, e doida menina. Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Deixa eu tocar. Segura esse coração, Vieira. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo. Então pode chorar! Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. O Matheus, o Ceará Mãozão. Pode chorar, e aí, Raíssa? Pode sofrer. Tô no show do rock. Que nunca mais. O show do Rubinho! Você, você acabou de me perder. Rebeca Lindsay! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O meu grande amigo Hugo Patrick. Bate a onda, botei. Benício, grande amor e Beniche. Bate a onda, eu que sabotei o copo. Ele já disse, agora vai. Vai! O copo dessa piranha. Vai pra cima, Hugo! Realeza, quebra e solta o teu leque, realeza! Bate a onda, bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, fudeu. Eu que sabotei. Meu grande brother, meu parceiro particular, John. Penetração. E aí, John, ele que tá no verso hoje. Piroca socando direto. Pasca dele, cadê? No teu bucetão. Penetra, penetração. Penetra, penetração. E a piroca socando direto, mas entrando e saindo do teu bucetão. E aí, John? O copo dessa piranha. Por tua conta hoje, viu? Botei o copo dessa piranha. Bora, Mendeu. Uma bala boa, uma bala. Meu parceiro Christian também, um forte abraço, todo mundo. Uma bala. Comemorando o aniversário do meu brother, John. O copo dessa piranha. Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Prepara que hoje, segunda, tem Caribe, Caribe. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Super! E aí, meu parceiro Fabinho Show! Ritmo usado, louratio, pra toque. Sempre trajado, com bolso, balote. consequentemente vai rolar. Meu amigo Patrick, e aí Patrick, um forte abraço. Foda. André Pinheiro pelo camarote, o Daniel Cardoso, o Davidson Moto, forte abraço DJ. Parceiro particular aqui do Júnior. Chama ela pra Júnior. Ao lado do seu irmão gênio. Chama ela pra DJ Leonardo Gilberti. Chama ela pra Chama ela pra Chama ela pra Um grande abraço, meu parceiro Mini Rex, o Alessandro, fechado com Pisou, e aí Pisou? Meu compadre Ariel, o homem do lanche mais top do Guamá, tá aqui comigo. E ele tá ao lado direito. Ao lado direito. Forte abraço, Ariel. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para. O meu comandante Hugo tá aqui comigo. E já falou que segunda tu não perde hoje, né, Hugo? Vem no Dog. E o Dentinho, né? Não quero nem carnaite hoje, viu, Dentinho? Não vou aceitar suas insinuações. O Dentinho tá barrado da segunda do carinho. O Júlio Botora, o Daniel, o Creu, o Dodô, dos acorrentados, vai pros acorrentados! Porque eu mereço um recomeço, tenho o direito de mais ser feliz. Bora dos Geradinhos, o Cássio Tolivino, o Biel do Camarote, Ariel. Um recomeço, quero fazer. Carol Martins, tudo que Bia na fita. Quis. Que faz? Eu mereço. Vai pra cima. Amar e ser feliz. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Joga a pistola pra cima, joga a pistola pra cima, joga pra cima. Joga a pistola pra cima. Taca, no ladrão. Taca, chota no ladrão. Taca, chota. Taca, porra. Taca. Vamos lá, DJ Sander. Aperta mais um pouco. E doida. China. Seu grande amor, Felipe Cobiçado. Agarra logo ele, realeza, dá um beijo. Beija ele. E deixa que o Sul da Tula aqui. Fala baixinho pra mim, realeza, fala. DJ Júnior. Pra sacudir o bombeiro. Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para. Olha só como ela vem, com a peleca na minha cara. Eu já tô ficando maluco. Entre 4:40 e 700 por minuto. O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para. Olha só como ela desce, com a peleca na minha cara. O Chabrugui passa no Hugo Miramar, o Dog, o Marcelo, tá todo mundo aí, Rapaz, até o Matagalo veio hoje. Forte, caralho! Robson! Chega aí, DJ Júnior Eletrizante. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Vai, eletrizante. Quero assim. solteira no Pompilho! E os homens que estão solteiros, a fim de beijar a boca, também a fim de namorar. A fim de ir lá no Castelinho hoje, hein? Aê! Não me leva. Só pra quem tá solteiro, pra quem tá solteira! Não, mas eu parei de cantar putaria. Não canto mais putaria. Sem putaria, viu? Não falo mais palavrão nessa porra. Isso. Não canto mais putaria nessa buceta. Isso. Barulho de um pouco de putaria que tá valendo, eletrizante. O eletrizante do Pará. Solteiro, pra quem tá solteiro, quero ver agora. Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida. Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida. Foda-se o amor e viva a putaria. Foda-se o amor. Pra quem tá solteiro, putaria. E quem não quer saber do seu ex, dá um grito. Quem brigou com a namorada, levanta a mão. Quem brigou com o namorado e com a namorada, levanta a mão. Quem brigou com a namorada, levanta a mão. Quem veio solteiro pro Pompilho, levanta a mão. Quem brigou com a namorada, levanta a mão. Quem quer que sua ex, seu ex, vai pra puta que pariu, levanta a mão. É mais um do DJ Guga, e é tipo assim. Vai no Colares, ligou, mano? Jefferson, Playboy, meu amigo Jefferson, no Sabor da Fruta, aí, Jefferson! Meu solteiro hoje, mano. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Luara Beatriz falou, Júnior, eu. Eu vou pra cachorrada. Luiz Eduardo, como tá aí, garoto? Põe pra cima. O quê? O quê? Hoje eu quero trair a minha namorada. Hoje eu quero putaria, que eu briguei com a namorada. Tu brigou, César? Nada. Vem pra cá, danada. Vem pra cá, safada. E aí, César? Vem pra cá, danada. Ele tá comigo, também na área. Safada. Vem pra cá, danada. Briguei com a namorada. Beleza? Não quero. E a estrela? Tô comigo hoje. Vou foder. Maria. Hoje eu vou foder. Hoje eu vou. As minhas mercenárias comigo em peso. Hoje eu vou. Bora, minha GDC, Bruninho. Danilo. Hoje eu vou. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Chama no probleminha, do recebo do papo. Chama no probleminha, do recebo do papo. Quando eu mandar você desce novinha, quando eu mandar você sobe novinha, quando eu mandar Robinho Heineg, e a Lolita, tudo com a gente de beijo hoje, e a sua mamãe, quando eu mandar o pior do camarote, você parou. Os amiguinhos que tá de PT, se não tiver portando ela nem olha pra você. O quê? Era de boa, agora eu tô de peça, de meia. Alô, Betinha da Renário. E ela maeta demais, não me queria e agora. A Brindina veio hoje, bicho. Porque eu tô de maré. Ela tá de volta. A boneca quando o jogão passa de meia. Quer me dar pepe? O Alibelixe, seu grande amor, Hugo Patrick, meu parceiro Felipe GDG. E aí, Felipe, vai pra cima da realeza, viu, Felipe? Ronaldo Noi e a primeira dama, Ronaldão, não me abandona, viu? Desce o abacaxi, negão. Não me queria. Meu grande amigo, negão. Ronaldo da Oi. O homem tá na frente das fronteiras, né, Ronaldo? Considerado. Vem, André. Porque eu tô de marola. Bora ver, minha filha. Quando vem o teu de melhor. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Vai, Danilo. Vem aí, menino. Meu parceiro Alan, Tulinho e Alan. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Fica parado. saudações. Para... DJ David, lá do Cigarão, Gabrimão, Rafael, pensando, Alessandro, a Clívia. Tá todo mundo aí. Mauricinho eletrizante. Catuca... O que é que tu é, Mauricinho? O eletrizante. Tá tudo certo. Faz a posição, fica parada, tranquila. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Já sabe, Daniel, já. Ele pegou a moto do Helg. Na sexta-feira apareceu só hoje. Ele tava desaparecido, Júlio. Comprou uma moto, mas pega várias delas. Henrique de Ferraz. Se o meu compadre não quer prestar. Pega várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau. O bom de tudo é que ele apareceu vivo, se liga, sabe? Alô, Cezinho! O Henrique passou bolado com duas tchucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas. Grande amiga baixa rolar, André Mineiro. Chamou no grau, cuidado, tio Cabra. O príncipe Billy tá na área também. Chamou no grau, cuidado, tio Cabra. Não tá tua bunda. Cadê a o mascote, a Raquel? Tio Cabra, não tá tua bunda. Chamou no grau, cuidado. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo. Ei, Carol! Piranha. Botei uma bala boa, uma bala. Tu tá de rock hoje, né, bandida? Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Musculino! Falou que gostou e quer mais de novo. Ei! Então, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Sentou e gostou, ficou e gostou. Como sempre me chamou de amor. Sentou e gostou. Com meu parceiro Raoni, é o Rodrigo Balcão, tá com a gente, é isso, maninho? Ele tá na área. Bora, Raoni! Ele tá de volta, bicho! Uma forra, né, Raoni? Tá com muita falta na casa, viu? Eu te amo. E só quem tá solteiro aqui é que tem um amigo corno, dá um grito bem alto aí. Só que tem um amigo corno, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pro teu amigo corno, aponta pra ele. E faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Maurício Nebuzado, ele tá mil grau. Para bandida, espique, tem doida. Diretamente de São Paulo, doido. Espique, tem doida. Quando vê os caras doido, espique, tem doida. Quando vê os caras doido, para bandida, doido. Diretamente de São Paulo, saudade de ti aqui, viu, bandida? Bandida, os moleque é vilão. Ei, bandida, os moleque é vilão. Toque eletrizante. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa no vibe do Kevin o Cris. No tambozão que te faz mexer, seja no lindo. Meu parceiro Robinho Heineken. Pode começar. Alô, linda. Primeira dama. Kevin o Cris. Alô, Ricardo. Vai mexer, seja no lindo. Olha, o Peru mandou avisar que hoje não, viu? Hoje não. Se qualquer coisa, vem te embora. Mais pólvora. Sensualizando, eu dou aquela sardinha. Relando. Foi de 6 a 1 hoje, foi. Ricardinho, passando em mim, sensualizando, eu dou aquela sardinha. E deixa na batida eletrizante. E toca, e toca, e toca, e toca, toca, garoto, vai. Ritmo usado, Loratio, na toca. O eletrizante. Sempre trajado, no bolso, maloca. Vai. Consequentemente, vai rolar. Vai, eletrizante. Essa noite vai ser foda. Quando ali, a Kelly, e as meninas atrás do Rob com a gente. Elas estão endoidando, bicho. Vamos. Então vem, bora Felipe e Thiago. Chama ela pra fuder. Vamos. Do Lava Jato Mil Graus. chama ela pra fuder. Pra toda menina que gostam de dançar, meu para não para preparar pra jogar. Bota pra descer, bota pra descer, bota pra subir. Pra toda menina que gostam de dançar, meu para não para preparar pra jogar. Pode dançar. Bota pra descer, bota pra descer, dança tudo. Bota tudo. Pra subir, bota pra tremer. Vem jogando. Vai com o bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai com o bumbum fazendo o quê? Vai com o bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai, Zebrido! Bora, Rayana! Bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Biel do camarote. Vai com o bumbum fazendo. Ao lado do poro! Bora, Biel! É nóis, tamo junto, moleque! Vai com o bumbum fazendo. Pra toda menina que gostam de dançar. Mais a onda do momento é essa aqui, ó. Tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Supare. DJ Júnior. Júnior, Júnior, Júnior. Minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. E o quê? Em meu ouvido sussurrou. 2000 eu vou. Sabe a cara de sem graça? Foi aqui eu fiquei. Paisagem, porra. Paisagem. Pedi. Flavio merece esse alô, mirim, mirim. Xingu, pilantragem. Sabe a cara de sem graça? Foi aqui eu fiquei. Paisagem. Pedi pra fazer a faixa. Ela me xingu. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça. E a Copa do Brasil que eu recebo hoje, meu parceiro. Fada. O Fábio Góes. É muito estranho. A Isa. Por favor, não cobra nada. O meu parceiro Zero. Nada. Eu com saudade de você, viu, Fábio Góes? Dá uma sentada. Você é a raiz, você sabe que nós temos nós. Dá uma de graça, dá uma mamada de graça, safada. Alô, Jamini. Estressada, por favor, não cobra nada. Minha produção vai apagando tudo. Quem é que gosta de fazer fumaça aí? Só quem gosta de fazer fumaça. Acende o flash desse teu celular e olha aí. Acende o flash, acende, acende, acende. Que teu isqueiro, liga o teu isqueiro aí, liga o teu isqueiro aí. Liga aí, liga aí. Eu quero fazer primeiro o aquecimento na galera. Por favor. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Já tá no escuro. Libera o som, eletrizante. Cadê a galera do Clube do Remo? E a galera do Paysandu? Liga o flash, liga o flash, liga o flash. Acende teu isqueiro que a gente vai doidar agora. Quem gosta de fazer fumaça? Quem gosta de fazer fumaça? Isso, isso, isso, deixa ser, deixa ser. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Woman, subi, thank you, we saw. We don't say. We gon' rock until the wheels fall off. Hold up. Acende o celular. Woman, subi. Acende teu isqueiro aí. Bora fazer bonito. Pra quem dá valor. For the next episode. Hey. Ai, rapaziada. Só os usuários. Every day. Canta comigo agora. No ritmo lentinho. Vem, que vem. Demorou forma. Cadê, cadê, cadê, cadê? Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Que dois anos me deu uma louca. Vou abrir a boca e falar do preconceito nessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. E eu? Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito. Continua no escuro, Fagner. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca fez. Mega Robson. Pode fazer mal. E hoje, segunda-feira, já me experimentei pro... E a segunda top do Robin lá no Caribe Show. Depende disso. E todo mundo tá convidado pra curtir Robin no Caribe. Se você não tá, vou misturar. Inventar. Bagulho doido. Diferente, eletrizante. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Bagulho tá doido. Hoje eu sou Gabriela. Alô, Gabriela, fala pra mim. Gabriela e eu, meus camaradas. Primeiramente, boa noite, povo, que eu cheguei. Pega fogo. Fiquei sem chão. E doida! E doida! E doida! Fiz outro episódio. E doida! Fica no talentinho, quebra de latinho. Pressiona pro mal o som desse ponto. Tem que respeitar esse hobby! Quebra de latinho. E é o show do hobby! Pressiona pro mal o som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra de latinho. Pressiona pro mal o som desse pontinho. Meu parceiro Carcará, quebra de ladinho. Ele tá com a gente também. Flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola. Meu grande amigo Tchecão, vindo pro bico. E aí, Batagalô? Quebrada, o balão já tá aceso. E eu já tô bem cuzo. Brincadeira do momento. E aí, Pompinho, sucesso. Não pude evitar. Vamos lá. Meu ar. Agora, agora, agora, agora. Pra quem vai pro cachorro bom de sexta-feira. E aí, sondido, pois, vai logo. Fica no talentinho, quebra de latinho. Logos, vai logos. Ao som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra. Família Barco Doido por ali também. Sona porra, ao som desse pontinho. Que isso, WM? Eita, me chamou. E aí, Danilo? Primeiro, para aí, menino. Aonde? Vai ser o... Cadê o Bruno? Cadê a Dani? Tem um paredão. Mauricinho abusado. Vai, eletrizante. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que... Minha amiga Bumbum Bandida. Um atrito. A volta da Bumbum. Aqui tem mais talento. Deus do céu. Vai começar o combate. Bora, Davidson Mota. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. É o Milo Colares, papai. Fala pro segundo, roda daí. Soca, soca, soca, soca. Vai começar o... Eu preciso me piler. Um abraço atrás de outro, não fica ruim. Vai, vai, vai. Oi, soca, soca, toma, toma. Ruim assim, meu filho. De dois em dois minutos é... com vontade. Tá foda. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Meu parceiro Robson, não é? Vai. Vai. O meu parceiro também. Grande amigo Tom Multimarca. Pensou que não ia chorar? Pra quem pensou que não ia sofrer, vogarra do ex, vogarra da ex? A partir de agora, segura teu coração até 6 da manhã, viu? Deixa comigo agora! DJ Júnior! Quer ver? A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja. Vai, eletrizante! Não, eu preciso dele na minha vida. Vai, Laís! Mas quanto mais eu vou, pisa. Ronaldão, então o Negão, assim, eles estão com a gente. Eu sobro sem par. Valeu, Ronaldão, valeu, Vimaninho. Mais uma vez, meu brother. Também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero ver, Ronaldão? Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer. Me abandona, viu? Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou. Robinho Heineken! Ninguém vai. Isso, grande amor, é Robinho, DJ David. Dando se querendo. Olha o meu calango. Bora, Rafinha! Tudo vai sofrer, e aí, cara? Aqui não! Essa cara, eu vou te contar, viu? Virilha. Eu preciso ter. O nosso caixa baixa. Bora, FDB. CDG. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar, também vai sofrer. O nosso bicho novo aparecido. Passa. Bora, Parim. Eu quero, não me quer. Um grande abraço, meu parceiro também. O Billy Rex, o Alessandro. Fechado com o Bison. É Bison. É três dias no ar, engraçado. Pro aniversário do meu brother, Joe. E aí, Joe? Todo mundo. Parabéns, moleque, estamos juntos. Chegando e chegou, já entrando. Olhando, e aí, Bruno? E aí, Bruno? Meus planos, e aí, Maurício? Está rolando. E aí, Dani? E chegou, Dani? Na voadora e o coração tá de no golpe, foi pra lona. Ei, tio, eletrizante! E minhas bebidas e a farra, só consigo pensar. Por isso, irmão gêmeo, Bruno. Nada. Se amar assim, pobre. Marília Mendonça de Falcão, meu show agora é só voz e violão. Assim debaixo da janela, jantar à luz de velas. Agora é momocinha, momozão, eu sei que é bré. Me chama de Marília Mendonça de Falcão, meu show agora é só voz e violão. Assim debaixo da janela, o meu compadre Ariel, de velas, agora é momozinha. Vai pra cima, Andréia Pinheiro. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qual apaixonada de coisa aqui que me mantém a pé. Posso fazer falando, Leão. Pelo tá comigo, e aí? Eu sono. E aí, Bel? Até pega uma aí agora e aperta, meu filho. Vê se a barba vai me arrancar. Rose do ouro! Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sai. DJ Davidson Moda, Daniel Cardoso. Oh. DJ Léo e seu grande amor, muito beijo, né, Léo? Posso ser a. Vai pra cima, moleque! Pra quando. Canta no ouvido dela, vai. Mano! Pode crer. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo. Antes de amar, meu bem. Por que, minha filha? Esse amor em mim. Meu primo Rafael, MC Charada. Quando for a Clive, a Clícia. Ei, a minha do performático, beijo aí hoje, ó. Paulicinho. E amar meu bem. Ao lado do Dama Ué. Meu parceiro Alan. Esse amor em mim. Ele é considerado, viu, Paulicinho? Me dá, me abraça e não sabe. Paulicinho é abusado desse cara. Aceito esse prêmio. Acompanha há muitos anos, meu irmão. Ai, pega meu robô, pega meu robô, pega, pega meu robô, pega meu robô. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Que tu é, minha filha? Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé. Sabe por quê, César? É Cafu. Tem o brilho que brilha mais que brilhante. Zero GDG, Fábio Góes. E o Fúria da Noite chegou, a Fúrio. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é. Empresário Gabrielzinho, empresário Chito. Ela já ao lado esquerdo, né, Chito? Ao lado esquerdo. Perfeitinha. Dá vontade de botar numa caixinha. Meu parceiro motor, Daniel. É toda, toda. Mil Grau, dos acorrentados do pop, é Daniel. Ela é toda, toda minha. Olha, motora. Um abraço do Performático. Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. É a Nara Bandida. Professor André. DJ Júnior Eletrizante, virando as melhores batidas e fazendo você relembrar aqui no Show do Hobby. Espetacular. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. É o gol, é Doug. Agora pense aí no... Já 28, tu já sabe, né? Oh, a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama tanto, me xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueei para... Tem pessoas que pensam assim, André. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Um abraço do meio, meu parceiro Mirim, Rafaela. Sempre volta, sabe... Tô sempre com a gente, né, Mirim? Ela que bloqueei para de seguir. Aqui não, aqui é casal aí. Hoje o DK veio de rock. Se vai do barreiro, olha a chance dele. Essa música é só Santa Luzia, bicho. Hobby, hobby, sum. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Bora, Lilia! Mas a madrugada vem me procurar. A Lilia tá com o olho hoje do hobby, né, Lilia? Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado. Bora, Ananda! Um abraço pra você, viu, Ananda? Mas tô sentindo falta da cama amarrotada, da junta pela casa. Cheiro de amor. O meu parceiro Matheus, ele no Ceará. Cheiro de amor. Mauzão, né? Mauzão. Caiu na madrugada. Aí, essa bobo bandida. Tá desesperado. Tudo na fita. Nunca pra me encontrar. Ele vem me procurar. O bonde é mal. A galera de Campina Grande, alô, Pato Buscu. Maria Mercenária. Bandida não. Bandida não. Por aí, pura que é de na área. Coração. O Ada, bicho. Madrugada vem me procurar. A do Souza e Ada. Eu era só um lance, uma distração. Doutor Gabriel. Eu era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Não sabe qual é a área dele? Mas qual é? Tipo falta da cama amarrotada. Da... Ginecologista. Cheiro de amor do mar. Cheiro de amor no mar. Meu parceiro Raoni. Madrugada e vida errada. Ele e o Bocão ao lado também. Nunca pra mim. E essa primeira dama. Então deve ver me. Vem, Leocinho. Deve ver me. Esse Raoni é considerado, viu, bicho? Alô, galera de pé. Tô com saudade desse cara já. Marcelo Túlio, teu amor. Deixa a toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Chegou a hora, Pompilho! É doido, né? Só a batida já dá vontade de tomar uma dose. Segura esse coração, suas bandidas que são tudo na vida. Lembra do teu casco velho agora. Lembra, lembra, lembra, vai lembrar. Lembra, vai lembrar. Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar, com toda a magia e encanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Quero parabenizar também o nosso novo técnico de luz, encanto o teu Augusto. E nunca mais. Parabéns, meu Augusto. Esquecer. Top demais seu trabalho, gostei muito. Ah, cara, chegou chegando, é muita luz da galera. Ah, em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Vê ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar, e a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, tá gravando, tá gravando. Vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Canta, Vieira! Nessa canção, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar, te quero e peço pra voltar. Minha filha, volta. Alô, Thiago Bocão, seja bem-vindo ao Hobby. Agora ele é espetacular. Pra se falar de amor, porque Maria tem que se amar. Eu já vivi o amor, porque Maricinho, e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. E aí, Danilo? Mentiu, eu me usou. E aí, Bruno Genesan, vai pra cima! E David? Quem desenterrou essa aqui foi, ó. O eletrizante. Sem outro amor. E aí, Lucão? Outra. Vai, Mauricinho! Vai, Mauricinho! Mauricinho. Outro amor. Olha, Vieira, essa semana a gente vai pra cima, viu, Vieira? E essa aqui é outra que a galera já voltou a tocar. Se liga aí. O cara podia até não estar lembrando daquele casco velho, mas ele vai lembrar agora. Lembra aí. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e ia chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim. Meu parceiro Babá Fantasminha, perto de mim. Esse cara é brother, viu, bicho? Mas vou ter. Bora, Rafinha! E aí, David? Tentar um novo amor. Sofre, Bruno Jesus. Por onde eu vou? Matheus Menezes, Fabinho Ferrari, Pumico Tchacão, Matagalo. Sair e com você. Essa música é tua, César. O som do do Hobby. A comida produção. Alô, Pupino. Meu irmão viajou. Hoje tem Caribe, meu irmão. É um show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim. Tomar na batida, tomar na batida. Fui pra lembrar, fui pra lembrar. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Você. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Já já tem a tua cela. De novo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Não consigo te esquecer, meu bem. André Mineiro! Indiscutivelmente. Ela tá comigo aqui no Hobby! Ao lado direito. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos. Comandante Marcel, da família Barco Doido. Da nave do som, estou angustiado. O Creu, os acorrentados. O Bambam, Motora Daniel. Olha do pop aí, ó. Uma linda canção. Essa Barco Doido é considerada comigo. Me dói a consciência. Bora, Flavinho. De ver a consequência. Vem, Raoni. Comigo, mas eu comigo. Vai, moleque. Por favor, não se lamente, porque realmente. Bora, Bibirinha! Opinião, você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente. A Erika, na sua ao lado esquerdo do Robin. Oh, vai! Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Então você me olhava. Você não deu valor no amor que oferecia. Tô me sentindo Siqueirão agora, bicho. O meu coração chorou. Ei, ei, ei, ei. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Fala, Dentinho! Lindo. Meu comandante Hugo, cadê? camarada. Justo eu que só queria DJ Júnior pra sempre amar. Agora é Mauricinho. Se você me perdeu, canta, canta. Não deu valor. Não dei em mim. Do quê? No meu amor. E tu não vai. Não vou mais chorar. Flavinho Menezes. Esse é o cara! Não vale a pena. Bora o Marcelinho! Vem o seu grande amor, Andréia! Mas vou encontrar. Bora, velhinho! Alguém que vai. Fabinho Heineken! A sua mamãe! E a Lolita! Ao lado, filho! Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. Mauricinho abusado, meu amigo Leão, Alan do Leão. Uhul! Não amo para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não. Olha o bumbum. Oh, que não gostou. Olha o bumbum. Não sei. Ele tá de volta, meu irmão. Fazer seus encantos, é seu amor em mim. Mas não gostou, não sente amor. Fere, me risca de amor, me foge, te arrebenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Como tu estás, hein? Risca de amor, me foge, me alimenta. DJ Roberto. Vai virar! Vim. Vai virar! Pra aquelas mulheres que já sofreram um dia com aquele cara que sonha que não era. Canta aí! Canta aí! Ele disse que me amava. Cadê o bombom? Que nunca me deixaria. Vai, fugitivo! Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você me... Olha só, gente, a partir de amanhã não... já começa a vender o primeiro lote do ingresso não vou... pro aniversário do Performático, viu, gente? Porque já... A partir de amanhã, dia 28, Portal Show, MCBR, lembro dos teus beijos, o aniversário do Performático. De você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo a partir Eclipse. Da hora que os DJs acordaram. Você não me merecia. E um detalhe, viu, gente? Fecha até 6 da manhã hoje. DJ Maldir Eduardo. Vou tocar até 4h30, depois se definir e começar até 6. Estou em clipe. A beiradinha é aqui, viu? Oi. Estou gramada de amor. DJ Maldir Eduardo. Olha a barba. Meu coração conquistou. Olha a Luna para isso. Eclipse, o fenômeno. Tá com a gente. Estou gramada de amor. DJ Maldir Eduardo. Essa aqui o Danilo oferece pra Emily com muito amor e carinho. 2 anos, né? 2 dias, né, Danilo? Agora vai, agora vai. Vamos lá, vamos lá, bora DK. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Toma, minha filha. O amor nasceu. Na hora de meter um filho já, viu? Você me apaixonei. Foi bom demais. Até você dizer me adeus. Sou... Tá na hora já. Mas amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande. Eis que te digo. Não faz assim. Te prepara. De ser só seu amor. No Lava Nave esconde, te encontrei. Tudo daqui a pouquinho nosso encontro vai ser. Sem você aqui. Lá do Caribe Show, viu, gente? Meu grande. Eu vou de barco doido. Bora, mira, barco doido, nós considerar. Bora, Daniel, bora, Vieira. Tá muito alterado. parar, tu vai pegar hoje, viu? Vou te jogar de moto de novo. Pega da sequência, tu é doida? E aí, Bumbum? Deixa o Gigi. Primeira vez que eu amo. O Tchecão quer saber até que horas vai. Vida vai bem e você me entende. Que sonho bom. O horário de hoje é só tu lembrar do jogo do Remo. Seis. Seis. Foi tão forte. Até seis, papai. Eu tô apaixonado. Até a hora que teu dinheiro acabar hoje, Jagão. Todo carinho que sinto. Tocar até meio-dia. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Valeu, Andréia! O amor em ti não foi o mais. Mais uma vez veio curtir o hobby, viu, Andréia? Choque, vivi. Você sabe que nós sempre, nós sempre. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com. Ela é seguidora fiel do hobby! Foi no Lava Naves como um sonho. Quero ter. Pede que nunca. Bora reunir! Tu me abraça. Thiago Bogão! Estava frio. Tá todo mundo hoje na área. Naves, o vai, Thiago! Fugiu. De pirinha, das cortadas, um beijo, ao lado, Paulista usado. Mesmo se tu te vai sem o teu carinho, amor não lava nada. Meu parceiro Robinho Heineken, Florida, Ricardinho Rei, primeiro beijo. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século chegou. O novo Mega Robson. Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! O robô vai te pegar!